Prontíssimo, tudo certo. Só para testar lá. Primeiro, queria boa tarde para geral, assim. Hoje a gente tem duas pessoas aí participando, a mais. Eu queria que vocês se apresentassem rapidamente, Lucas e Samara. E aí eu vou dizer agora rapidinho o que eu pensei de roteiro, né? Primeiro, a gente tinha pensado em apresentar uma síntese. Tem uma conversa que a gente fez preparatório para essa oficina de coisas que a gente sentiu do primeiro encontro. Eu vou tentar resumir isso por causa do tempo, assim, que a gente começou tarde, então vou tentar resumir isso e só indicar alguns pontos principais. Mas o debate hoje, principalmente, vai ser isso: a gente conversar sobre que comunicação existe no SIS. Ou seja, a gente hoje vai tentar conversar um pouco mais sobre as nossas experiências de comunicação no SIS. E não necessariamente sobre o que a gente acha que deveria ser ou o que a gente acha que é, coisas do mundo ideal, né? A gente vai conversar sobre que tipo de experiência a gente carrega e a gente experimentou, na verdade, nessas nossas trajetórias no SIS. Mas aí eu queria começar abrindo aí para Lucas e Samara se apresentarem. Olá. Boa tarde. Tá tranquilo o som? Tá ótimo, boa tarde. Tá. Sou Samara, sou usuária do SIS, psicóloga e artesã. Fui convidada por Simone para participar. Ela falou um pouco sobre o projeto e encaminhou. Aí hoje eu recebi o convite e tal, entrei. Eu tô meio de supetão, assim, apareci. Massa. No primeiro encontro, basicamente, a gente falou um pouco do que seria esse encontro, né? O que a gente pensou, né? Então, só te repassando, assim, a gente pensou uma metodologia que ela está aberta. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a comunicação do SIS e a gente vai tentar entender como é que a gente faz, como é que a gente constrói comunicação, né? Então, a gente constrói comunicação partindo muito desse momento que a gente vai ter agora, que é a escuta. A gente tem que entender quais são os problemas, quais são as situações, quais são os potenciais que a gente tem para poder fazer alguma ação, né? E a gente. Aí é um pouco disso. Então, a gente tem um roteiro básico, mas em geral a gente está aberto para o que o grupo for, para as demandas do grupo, a gente construindo esse processo. Massa? Oi. Bem-vindo aí, boa tarde. Fala aí, Lucas. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Vendo bem? Suave. A câmera tá aberta, não. Não sei se tu. Tá não? Então deixa ela para lá. Aqui para mim tá parecendo que tá aberto, mas ao longo da conversa eu tento resolver isso aqui. Massa, dá uma atualização na página depois de falar. Beleza. Bom, boa tarde para todo mundo. Prazer, meu nome é Lucas. Eu ouvi hoje à tarde o áudio da última conversa, né, da última terça-feira. Então, ouvi um pouquinho a apreciação, né, de cada um, de cada uma, sobre as trajetórias. Assim, acompanhei o debate que foi feito, né, com algumas questões, né, já lançadas sobre a questão da comunicação no SIS. E achei bem massa, assim. Então, já conhecendo, né, a proposta. E ouvindo o áudio do último encontro, assim, hoje eu fico bem feliz de poder estar aqui, poder chegar. Eu queria ter estado presente no último encontro, mas já tinha um outro compromisso firmado no mesmo dia e horário. Mas, enfim, cheguei. Eu sou educador popular, sou professor de história também aqui na rede estadual de Pernambuco e músico. Já fui usuário do SIS já há um tempo atrás, já frequentei o SIS na época que eu estudava na UFPE. Depois, me afastando da universidade, também deixei de frequentar o espaço, mas tenho excelentes lembranças da convivência no SIS. E também, junto com o pessoal da Rádio Aconchego, né, já fizemos algumas coisas juntos, talvez antes mesmo da Rádio Aconchego ser a Rádio Aconchego. E então é um momento para mim de muito bons reencontros, assim, né? Poder estar aqui nessa oficina, nessa conversa. E junto com Saci e Glaucio, a gente veio, né, se colocando algumas questões sobre a comunicação, sobre a educação e buscando formas de potencializar processos e construir tanto nas nossas práticas individuais, mas coletivamente também, construções e vivências que permitem experimentar a comunicação como um processo de autonomia, de emancipação, né, numa perspectiva, também integral e política, né? Então, foi nessa pegada assim que eu cheguei até aqui e é um pouco na continuidade dela que eu me coloco, me apresento para vocês. Ah, só uma coisa que eu ouvi também, muitos relatos da outra vez sobre essas tecnologias, né, que a gente vem usando no nesse momento da pandemia, né, para encontros remotos como esse que a gente está usando aqui. Então, me somo assim a muitas das reclamações que foram feitas para utilizar esse tipo de recurso assim, mas ao mesmo tempo a pandemia foi um momento de encheção de se encher assim, né, dessas ferramentas, mas também foi um momento em que eu aprendi muita coisa, né, assim, pela necessidade mesmo, tive que forçar coisas assim até a me aventurar em algumas coisas de desenvolvimento mesmo de software assim. Então, eu acho que esse momento, né, em que a gente vê o problema, mas que ao mesmo tempo o problema ele constrói uma situação em que a gente se permite aprofundar nos processos sob perspectivas diversas. Eu acho que isso é um pouco que esses últimos meses têm mostrado no que diz respeito à comunicação e essa forma específica de comunicação através dessas ferramentas. Então, mais uma vez, cumprimento todo mundo, deixo meu acene e agradecendo pela oportunidade, né, desse encontro. Massa. Valeu aí, Samara. Valeu, Lucas. Boa tarde, geral. Então, vamos dizer assim, o primeiro encontro, depois da introdução, né? O primeiro encontro nosso foi mais uma introdução, para a gente fazer essa roda, todo mundo se conhecer e tal. Inclusive, que a gente está tentando pensar um formato um pouco mais compacto, que ele tem em torno de 1 hora e meia, para não ficar muito cansativo, etc., né? Então, hoje, a ideia é a gente conversar um pouco sobre qual é a comunicação que existe no SIS? Então, para isso, eu vou repetir aqui o que eu tinha dito no começo. Eu queria que todo mundo que fosse falar trouxesse suas experiências, né? Suas experiências comunicativas no SIS, o que tentou fazer, que atos de comunicação empreendeu, quais deram certo, quais não deram, quais você viu acontecendo. E assim, também deixar o alô que ato de comunicação é uma coisa muito ampla, muito ampla. Pode ir desde o gestual, sei lá, aquela atitude muscular mesmo. Você vê alguém meio travado sem receber uma mensagem, ou até você colar um panfleto na parede. Então a gente está falando de um espectro muito amplo de comunicação. O que eu queria que a gente centrasse aqui é nas experiências que os nossos corpos. As nossas histórias de vida cruzaram, quais foram as experiências que a gente praticou, viu acontecendo lá no SIS. E a gente saísse um pouco da questão do ideal, né? O que eu acho que deveria ser ou o que eu acho que aconteceu. A gente trazer para experiências mais palpáveis. E aí a minha primeira pergunta, para abrir a roda aí, é como a gente se comunica no SIS? E eu vou fazer uma provocação assim, rapidamente. Um exemplo de pergunta seria: como é que a gente, quando a gente quer informar alguma coisa que vai acontecer no SIS, como é que a gente faz? Como é que eu faço? Como é que vocês fazem? Vai acontecer um evento no SIS e eu quero informar isso para outras pessoas. Como? Essa pergunta agora vai direto à relação a como, né? A forma. Como é que a gente vai informa que vai acontecer um evento? Como é que a gente informa, por exemplo, que o SIS não vai abrir em determinado dia? Como a gente informa que não é um SIS que não vai abrir, mas é uma prática que não vai acontecer. Eu estou fazendo um bocado de pergunta, mas vocês peguem uma que vocês se sintam mais à vontade e respondam. Não precisa responder a todas, não. Como a gente informa que vai acontecer um momento importante, por exemplo, uma reunião. E como alguém, a gente informa para uma pessoa como é que ela pode chegar no SIS? Como é que ela pode praticar alguma prática integrativa lá no SIS? E tem uma pergunta também que é muito doida, né? Como é que a gente informa quando alguém quer saber o que é o SIS? Então, eu quero saber como a gente se mobiliza para responder essas perguntas. O próximo bloquinho. Não, vamos nessa, depois a gente aprofunda um pouco, né? Que é isso. Por um lado, a gente quer saber como, e por outro lado, a gente também quer saber por quê. O como é a resposta mais fácil da gente dar. Mas a gente quer chegar no porquê a gente se comunica dessa forma, né? Então, aí eu queria que vocês começassem, assim, falando desse como. Eu vou fazer a chamada aqui. Aí. E aí, galera, quem vai começar? Massa, eu vou colar aqui no chat as perguntas. As perguntas eram mais disparadoras, assim, não precisa se apegar a uma delas, não. Eu quero saber mais de experiências gerais, né? Mas eu vou colar aqui no chat, sim. Bora, já vai começar, é? Sei, o povo está calado. Bom, eu estou há 8 anos lá no SIS, falando das experiências mesmo, assim, praticamente. Não é para fazer uma avaliação, né, dos problemas, é só para falar factualmente o que que acontece, né? Porque. Assim, o que que tu já fez para tentar responder algumas dessas perguntas, ou o que tu já viu as pessoas fazendo, assim, né? Então, as coisas que acontecem lá, e é uma das coisas que, assim. Os dois pontos principais para informar qualquer coisa em relação ao SIS, de evento, os dois pontos principais é grupo de WhatsApp e cartaz. Assim, são as duas coisas que eu vejo mais circular nesse processo de informar, né, alguma coisa, de informar, né? Às vezes há um uso de uma página de Facebook, uma página de Facebook, para informar algumas coisas, mas não vou avaliar, né? Eu acho que é pouco efetiva, porque a maioria da galera que é usuário efetivo do SIS não usa a página, assim, a meu ver, não usa a página, usa mais app e o espaço físico. Né? Há também um processo de comunicação meio complicado às vezes e meio potente às vezes, que é o próprio corredor, assim. O corredor do SIS é um lugar de conversas, de informes, mesmo sem uma organização, sem uma gestão. Então, ele é produtor de informações boas, algumas coisas potentes em algumas situações, em outras situações nem tanto, assim, outras situações acaba gerando desinformação do que informação. Tem um grupo específico, que é a questão da cogestão, né? O grupo de cogestão do SIS, que se comunica através de um grupo de Zap e através de reuniões, né? E que a meu ver, tem variado muito a sua potência comunicadora. Assim. Uma hora comunica bem, outra hora não comunica tão bem. Né? E aí, porque isso acontece, a gente pode até tentar desvendar ou discutir. Né? E, bom, e aí, assim, eu não vejo, assim, uma comunicação conjunta. Há várias ilhas de comunicação no SIS. Ilhas de comunicação. Pessoas que se comunicam entre si no corredor, ou grupo de zap, ou... Mas uma comunicação mais integradora, eu acho que não tem, é bastante deficiente. Bom, acho que é isso, mais ou menos. Massa, massa. Sim, sobre aquela questão do informe, assim. Quando o SIS não resolve, ou, por exemplo, hoje está comunicando melhor, porque o SIS não está funcionando, está mais burocrático o funcionamento. Como é? Eu não entendi, não, essa última parte falou. Embora haja falhas, ele consegue informar algumas perguntas como quando não vai haver atendimento, quando é que tem, quando não tem, quando é que as pessoas... Hoje ele está comunicando melhor, embora haja falhas, porque... Eu não entendi isso. Os terapeutas, pelo menos. Terapeutas informam quando tem atendimento, quando não tem atendimento. Embora já falhas. Porque no outro modelo era bastante complicado, porque a gente nunca sabia exatamente quem vinha ao SIS. Então, a gente informava, algumas pessoas sabiam e outras não. Aí, hoje, quando esse formato mais burocrático, tem maior facilidade. Assim. Dá para... Não acontece a boa informação, dá para apontar quem foi a falha. Ô, Jarbas, obrigada aí. Fiquei pensando assim, que a gente está se baseando em experiências, né? Vividas. Sim. E quando tu disseste tanta coisa, coisas importantes, né? Aproveitando, boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Eu queria entender melhor, assim, se tu podia dar exemplo dessa, porque tem a potência disso, né? E também tem a necessidade. Tem as duas coisas, né? E aí, se tu pudesse, talvez, me explicar melhor isso, do que é potência dessa comunicação que você de alguma experiência de vida e também de alguma necessidade, né? Daquilo que não é potência também na comunicação e de uma experiência de vida. Então, assim, às vezes, quando eu falo de potência, é assim, por exemplo, às vezes duas pessoas resolvem uma bronca ou criam algo no encontro num corredor, sem muito planejamento, só com vontade mesmo, assim. A galera se encontra, bate um papo, vamos fazer isso. Então, por exemplo, teve a galera do jardim que estava se organizando, de organização de jardim, teve uma galera de horta, que tudo foi coisas que não foram muito planejadas, foi a galera se encontrando no corredor e, de repente, pá, fizeram a coisa. Né? Pode até avaliar se teve continuidade ou não, mas teve alguma coisa produzida. De repente, por exemplo, teve uma oficina para discutir reforma da Previdência. Assim. E quando você vai ver o que foi de uma conversa mais informal, não teve essa formalidade toda. O que eu falo de potência é isso. Assim. Às vezes o corredor está lá naquela coisa, as posições se encontram. Né? Por exemplo, teve uma vez que o Fernando passou lá, eu digo agora mesmo, ele passou lá rapidinho, aí de repente ele chegou para a gente, e daqui a pouco bombardeou um bocado de coisa e minha cabeça ficou fervendo. Você está entendendo? E comunicação? É comunicação também. Aí, pronto, aí eu começo a me rever dentro de um processo e foi de corredor, não foi algo. Eu estou falando que muita coisa é potente no sentido do acontecimento. Tem muita coisa no SIS. O SIS ainda, por mais burocrático, institucionalizado que tenha se tornado, ele ainda tem uns espaços, né, de acontecimento. De acontecimento, né? De as pessoas, vamos fazer isso, vamos. Pá! Sem precisar de conselho gestor, sem precisar de aprovação de fulano e de ciclano. Às vezes tem uma, principalmente entre os usuários, as coisas vão rolando. É, mas, ao mesmo tempo, tem isso. Por estar bem pulverizado a informação, é, então há muitos desencontros de informação. Né? E, às vezes, tem coisas que não é para serem tratadas, vamos dizer, em corredor. Precisa de instâncias mais organizadas para poder dar conta. Né? É, por exemplo, não é bom... É bom que determinadas reclamações, por exemplo, consigam chegar em outras instâncias. Por exemplo, é bom saber, por exemplo, eu e a Ângela, que estamos na gerência, é bom saber de algumas reclamações, algumas insatisfações, que às vezes não chegam para a gente, ficam só no corredor. Então, é isso que eu estou falando. Assim, às vezes o corredor é uma potência, às vezes nem tanto, porque tem coisas que não é para estar só no corredor, é para subir, é para chegar nas outras pessoas, é para expandir mais, entendeu? É isso. Obrigada. Massa, eu acho que também essa segunda fala agora que Jarbas deu, acho que também conseguiu dar uma sintetizada nesse sentido que a gente estava falando, né? Mais da experiência, assim, de em que casos, né? É... Massa. Falei, deixa eu só falar um negócio que eu não falei hoje, que eu sempre costumo falar, é que eu botei para gravar a reunião. Então, a qualquer momento, se alguém também quiser que apague alguma coisa, etc., é só me avisar. Ou se alguém não sentir a vontade de ser gravado, eu também retiro as falas, etc. É só para a gente ter um controle, assim, para depois a gente poder fazer uma análise mais estrutural também do que a gente foi e a gente não ficar fazendo uma relatoria na mão, né? Mas é isso. Eu achei importante avisar agora, Saci, porque no último encontro você não avisou e aí gravou, né? E aí, quando eu acessei o áudio para ver, eu vi que tinha gravado a conversa toda, né? E aí, eu acho que a gente tem que, nesse mundo de rede social, né, e etc, etc, as pessoas não têm tido o cuidado de avisar as pessoas, né? Pedir permissão, de fato, às pessoas que estão sendo gravadas ou não. E eu acho que é importante a gente estar exercendo isso nos vários espaços. Na última eu... O Bim está de boa hoje, mas eu gostaria, por exemplo, de ter sido avisada no último coisa, né? Mas eu... de boa também. Eu tenho a impressão que eu tinha avisado, assim. É porque eu cortei uma parte do começo da gravação, que foi aquela que a gente estava conversando mais livremente. Mas eu tenho a impressão de ter sido avisado, assim, mas realmente foi rápido, assim. E eu não dei essa possibilidade, assim. Se alguém achar que quer cortar alguma coisa, pode avisar que eu corto. Mas... É, eu vou falar, né? Enquanto... usuária do SIS há um tempo já. Eu acho que a maior comunicação, assim, que eu tenho de experiência no SIS é a comunicação da relação de cuidado, né? Eu não concordo que o SIS é tão burocrático assim, não. Eu acho que agora... Tá, deixa eu falar. Eu acho que agora tá mais burocrático, né? Por conta da questão da pandemia e tal, até a regulação de entradas e saídas e quantidade de pessoas no espaço. Mas eu acho que antes era bem diversa, né? E era uma... E existiam essas comunicações mais nos corredores, né? A habitação, né? Do SIS em si, por exemplo. O SIS, ele já comunica algo com o ambiente onde ele está inserido, o ambiente que tem, né? Por exemplo, a horta do SIS comunica várias coisas, né? Para a gente, de cuidado e descuidado. E toda a estrutura ambiental do SIS também. E eu acho que antes, principalmente, né? Antes da pandemia, é uma estrutura de muita agregação, assim, de pessoas, né? E relações, de fato, de substanciar a gente enquanto usuário que vai lá fazer, né, uma prática em si, ou não, a gente sempre acaba esbarrando com outras, com outros eventos, né? Ou esbarrava, né, no caso. Com outros eventos, com alguma ação, por exemplo, a coisa do café da manhã da rádio, né? Que eu não estava sabendo, só soube quando eu fui lá e tal, quando estava acontecendo. E aí as pessoas conversavam ali um pouco, trocavam experiência. A relação da geração de renda, que eu acho que é muito importante no CIS, né? Esses projetos, esses pequenos projetos, acontecia também, é uma forma de comunicar, né? De diversas formas, e várias pautas passavam também dentro daquelas, dentro das quintas-feiras, eu acho que era a quarta do bazar, né? Que tinha do CIS e tal. Eu acho que a relação em relação a hoje tem o fixo, né? O telefone fixo. E os grupos do WhatsApp, eu acho que são comunicações assim, bem viáveis. A dos grupos, quem participa de práticas em grupos, né, principalmente. Eu acho que minha experiência de comunicação no CIS é mais nesse sentido. Assim. De utilização desses espaços, de comunicar com as pessoas, ver... Né, tá assim, eu acho que uma comunicação muito importante... que se tinha no CIS, eram as festas do CIS, assim, as festas de confraternização, diante das festas, por exemplo, de carnaval, junina, e do final do ano, eu acho, né, que eu participei também. Eu acho que foi fabuloso, assim, a forma em que a gente consegue conhecer outras pessoas, consegue se comunicar com outras pessoas, consegue acessar outras pessoas de diversas formas, seja no gesto, na dança, né? Seja no tete-a-tete mesmo, durante a partilha da alimentação, que para mim é muito importante, né? Também, que cada um trazia uma coisa, e que todo mundo se revezava um pouco para estar, né, administrando aquilo. Enfim, acho que os pontos das confraternizações que se havia antes eram, eu acho que para mim, eram uns pontos muito potentes, assim, na relação da comunicação para fazer. Porque durante os períodos, né, quando tinha alguma confraternização, a comunicação ia bem que só, assim, entre os usuários e trabalhadores, e as coisas acontecem, né? E aí tinha culminância com a festa e tal, e as coisas aconteciam. Parecia que existia uma vontade muito grande de várias partes para que aquilo acontecesse, e aquilo acontecia, né? Eu acho que para mim é muito interessante esse exemplo, assim, de como quando os vários lados do negócio se propõem, né, a fazer uma coisa, faz, e ok, e todo mundo faz sua parte, e todo mundo consegue gerir, todo mundo consegue dar potência, visibilidade, né, acessar aquilo, abrir o CIS, né, em si. Claro que agora não é possível isso, mas assim, para mim é um dos pontos, assim, muito potentes, em que as pessoas também se expunham suas fragilidades e potências também, porque a gente, enquanto usuário do CIS, a gente vai muito frágil, né, para a relação dos atendimentos ou do cuidado e tal, enfim, porque às vezes a gente está muito frágil mesmo, por isso que a gente vai se cuidar. Porque às vezes a gente só vai na fragilidade extrema mesmo. E aí a gente está muito frágil, e aí na hora das confraternizações é em que também é o momento de colocação das potências e valorização dessas potências, as pessoas se colocam potentes. Eu vi até um exemplo que eu lembro muito bem, assim, para mim, era de um senhor, assim, ele é bem idoso, acho que ele teve um AVC, um negócio assim, ele tem uma dificuldade de caminhar muito grande, assim, e tal, nananã. Mas as três festas que eu fui lá, as três ou quatro festas que eu tive de confraternização, só se... Não, não sei se pode falar o nome da pessoa, né? Já falei. É, se o Severino estava lá, se o Severino participou, se o Severino dançou, falou com todo mundo. As crianças também. Porque o CIS, eu acho que às vezes é colocado muito como o ponto de pessoas idosas, e não é real isso. É real, claro, tem muito mais gente idosa. Mas não é só o povo idoso que precisa de cuidado e precisa de uma unidade de saúde como o CIS. E está lá, né? Tem uma gama de gerações ali no CIS e que nas festas se encontram, e é potente esse encontro. É intergeracional, eu acho. Sabe? Eu acho que para mim é uma das maiores potências do CIS, essa reunião assim, de pessoas e diversidades e encontros. E potência de fragilidade também. Acho que é por aí. Nossa, Lilian, valeu. Só, se alguém fizer alguma pergunta aí sobre o que ele falou, complementar, só finalizando aqui. Eu disse que ia gravar, mas não consigo. Tem que fazer uma notazinha assim para depois anotar os pontos chave. Só essa coisa das festas, às vezes passa despercebido, foi bom ter colocado. Assim. Sim, foi muito bem anotado mesmo. Quantas festas foram organizados a partir de apenas um cartaz, assim. A galera praticamente só precisa saber da data, assim. É uma coisa doida, assim, porque praticamente é isso, assim. A galera só precisa saber a data. E o resto das coisas vão acontecendo. Mas assim, as comidas e as coisas, assim, as pessoas vão falando no dia a dia, às vezes. Já vi, por exemplo, então, os terapeutas cobrando, e os próprios usuários, assim, tu traz não sei o quê, aí outro traz não sei o quê lá. Como eu tô falando, assim, não é um corpo central dando sim. Ordem, assim. Não. Não, só precisa saber uma data. Cada núcleo vai se fabricando, assim. Isso é muito doido. As ornamentações, né, também. Uhum. Ele é muito mais uma questão federada, né? Isso que tá falando, né? Vários grupos acabam se organizando, mas eu acho que tem uma coisa forte aí. Fazendo meu comentário sobre a festa, quando tu falou, Lilian, assim, me veio muito rápido, assim, porque é um elemento muito forte do CIS, e a gente acaba sendo, não sei, eu tô generalizando, assim, não tô dizendo que todo mundo não, eu particularmente, acabo sendo pego de surpresa com vai ter a festa, vai ser semana que vem. Aí eu acho que tem duas coisas nisso, né? É aquela surpresa esperada, que a gente sempre sabe que sempre vai ter aquela festa. Mas, por outro lado, tem uma coisa que vocês disseram aí, que é a história da auto-organização. Ao saber que vai ter uma festa em tal data, eu já sei como eu tenho que proceder. Eu já sei que eu posso me organizar com o meu grupo, preciso levar, sei lá, alguma coisa para o som, para o evento, preciso levar alguma coisa para a comida, para compartilhar. A gente existe uma regra, existe uma comunicação que ela passa através dos anos, através das festas, sem a gente precisar estar dizendo ela, nem sequer no cartaz, a gente não precisa dizer. Traga sua comida no cartaz. Quem já participou de uma festa... Opa! Quem já participou de uma festa, depois da primeira festa no CIS que você participa, você já sabe proceder. Então, eu acho isso um negócio muito bonito. E um negócio que é comunicação pura, assim. De outras formas. Principalmente, assim, muitas vezes, assim, indireta, né? A gente não precisa dizer que vai acontecer assim. Nosso corpo aprende muito rápido, né? É massa esse ponto da festa mesmo, velho. Eu acho que é uma comunicação também solidária, assim, né? Por exemplo, já aconteceu, algumas vezes eu esqueci que ia ter a festa. Lembro, sabia que ia ter a festa, fui pro atendimento lá, e depois esquecia que ia ter a festa, depois me lembrava de novo. E aí, tipo, não tinha me organizado muito bem, mas assim, dava tempo e tal de levar alguma coisa, e aí fiz alguma coisa para levar. E isso não só foi eu, né? Foram várias pessoas. E às vezes acontece isso. Não é preciso, assim, um dispêndio de energia muito grande, porque tem várias pessoas também fazendo aquilo. E aí aquilo acontece, né? Não precisa... Não sobrecarrega. As festas, para mim, não sobrecarrega. Não sei se sobrecarrega os profissionais, mas os usuários nunca sobrecarregam. Assim, tem uma... Assim, só pegando esse lance do negócio, assim... Praticamente, esses anos todos de conselho gestor, nunca houve um conselho gestor que a gente discutisse minuciosamente um planejamento sobre uma festa. Praticamente, assim, É uma coisa miúda ou outra, assim. Acho que no máximo foi Claudilene querendo uma grana para comprar enfeite. Assim, aí praticamente, aí Luciana vai atrás do, né? Luciana vai atrás das bandas, o povo da rádio, o pessoal da rádio, traz alguma coisa com relação à comunicação, é, parece que cada um vai construindo seu papel, né? E mesmo sem se comunicar entre si, mas todo mundo, é, algumas pessoas já vão para a cozinha organizar os comes e bebes que alguém vai. Aí tem Ana Carolina, vai e faz a boa-vinda com uma dança circular. Assim, nunca houve um dia dizer assim, um script para dizer a rádio vai fazer isso, está entendendo? De sentar, nunca houve um dia de sentar todo mundo, não sei se isso é ruim, não sei se isso é bom. Mas nunca houve um dia de dizer assim, Luciana vai atrás da banda, é, fulaninho vai fazer o cartaz, fulaninho vai fazer os enfeites. Nunca houve isso. Sim. Nunca houve. Eu acho assim, sinceramente, que esse paradoxo de não saber se é bom ou se é ruim é justamente o que a gente está tentando destrinchar nesse encontro. Sim. Assim, porque é, esse questão da festa, eu acho que é um arquétipo de muitas outras formas de comunicação que a gente tem no SIS, como a do corredor que tu mesmo trouxe. É, a gente vê muita potência, mas ao mesmo tempo tem limitações que a gente gostaria de superar. Eu acho que é um pouco disso, assim. É, então, chamando aí, quem quiser ir falar mais, não sei, Samara, Ângela, Lucas, Glauci. Eu fiquei curiosa, assim, que achando muito bonito que tudo se dá nessas relações, né? Que eu acho que é de outro lugar, mas fiquei muito me perguntando nessa relação de horizontalidade entre as usuárias, como é que ela, como se sente participando na horizontalidade, nas suas necessidades, não passivamente, mas construindo-se junto com Ângela e Jarbas, nessa perspectiva também não só institucional, mas humana, né? Eu fiquei curiosa como é que isso se dá. Eu não sei como é que a gente está das experiências aqui, né, com relação a essas usuárias, né? Tem a Samara, que é usuária, mas não sei há quanto tempo, se já teve mais experiência assim, nesse processo. Se quiser falar um pouco aí, Samara, porque eu acho que as pessoas que poderiam contribuir muito com esse debate seria agora a Clau, seria a Leônia. A gente pode contribuir um pouco, mas eu estou querendo também me ficar um pouco... afastar do debate, assim, né, para tentar conduzir, né, mas eu acho que essas pessoas poderiam trazer um pouco mais essa experiência, né, Leone e Clau, principalmente, Conceição, eu fiz os convites, assim, mas é isso, não sei porque não rolou, assim, para Leone, principalmente, né. Quer falar, Samara? Sim. Eu comecei... A ser usuária do SIS o ano passado, não lembro, mas no segundo semestre, por aí. Aí participei da constelação, para a bioenergética. Bioenergética foi esse ano, mas estava fazendo yoga com Bianca. E eu conheci Bianca em um projeto voluntário. Aí ela falando do, não, porque o SIS é muito bom, lá tem tais práticas e tal. E nisso eu já sabia, porque uma amiga já tinha me contado que tinha essas práticas e eu, que massa e tal. E mesmo sem ter experimentado, eu já indicava para outras pessoas. Quando eu via que perguntava ou eu achava massa algumas propostas, eu dizia, ah, tal lugar, lá no SIS tem isso, tem aquilo. Eu disse, não sabia nem que existia, não sabia nem o que era isso. Aí depois eu entrei, e o engraçado foi isso, falar do lugar, do SIS, né, sem ter experimentado, e falar ainda mais depois dentro, né, de compartilhar a experiência dessas trocas de momentos acolhedores mesmo. É, eu acho importante. Foi muito bem falar, foi isso. E a gente falando agora, eu achei curioso isso, de propagar antes de entrar no espaço. Massa. É, tu já teve alguns... Vou tentar puxar um pouquinho, já que tu faz menos tempo assim, tá no CIS. Tu já teve alguma experiência, assim. Essa que tu falou de Bianca, eu acho muito boa, que isso acontece todo momento com a gente, né? A gente acaba fazendo muita propaganda do CIS. Uhum. Vai. É, em vários níveis, né? Eu fiz menos práticas, mas eu tô lá no CIS, conheço, faço, eu proponho atividades lá, né? Eu acho que todo mundo acaba levando o CIS pra onde vai. Eu queria saber, tipo... Tu teve algum evento do CIS que tu ficou sabendo por cartaz? Que tipo de coisa chegou a tu quando tu tava no CIS? Coisas que tu não esperava, assim. É, desde um evento até uma outra prática. É, pra gente entender um pouco como essa comunicação flui no CIS, né? Uhum. É, a comunicação de outras práticas foi olhando lá no quadro mesmo. Foi buscar essa informação no quadro que tinha lá. E sobre a festa foi a comunicação em relação aos terapeutas, que, ó, tal dia vai ter festa. Até porque eu passei pouco tempo, que eu entrei no segundo semestre, lá para agosto, aí fiquei indo e vindo, estava me adaptando ainda, aí teve o recesso, aí não participei das festividades não, mas... No meu momento, foram as terapeutas que falaram sobre. Massa. É, eu acho que tem essa coisa muito importante. Até no CIS, acho que a gente dá um pouco valor ao quadro. E eu vejo muita gente que chega no CIS parar na frente daquele quadro e ficar meio que imerso ali em tanta coisa que tem no CIS, mas prestando atenção, tentando encontrar os seus horários e tal. Mas eu acho que a gente, dentro do CIS mesmo, a gente já está mais tempo, às vezes a gente dá pouco valor, a gente subvaloriza esse quadro de atividades. É, foi massa tu falar disso e dos terapeutas mesmo. Eu sempre tenho essa pegada, né? Como os terapeutas, eles estão lá direto com a ponta, né? Como as agentes comunitárias de saúde. A gente tem que ver os terapeutas da forma como a gente vê as agentes comunitárias de saúde como... É, agentes de comunicação. É, essas pessoas falam com grupos de 30, 50 pessoas, em alguns casos, todos os dias. Então, e eles têm também um lugar de hierarquia, né? O terapeuta tá ali, tem um lugar de hierarquia. Então, eu acho que é importante também a gente colocar essas pessoas como comunicadoras e como também elos para poderem quebrar essa hierarquia, né? E, assim, é uma coisa que eu sinto um pouco de deficiência no CIS, assim, às vezes, assim, eu espero um pouco mais. Eu esperava um pouco mais dos terapeutas, né? Que eles tivessem mais compromisso com outras coisas do CIS. E, às vezes, eu fico um pouco frustrado de ver a galera um pouco restrita às suas práticas, né? Mas é isso. Eu entrando aí um pouco também, dando... Eu vou ficando dando meus pitacos aqui. É, valeu, Samara. É, Ângela, quer falar? Tenho que falar, né? Quando vocês falaram, propuseram o tema comunicação comunitária, vocês pensaram em quê? Comunicação comunitária? A gente trabalha no conceito de comunicação comunitária, que ele vai um pouco além do conteúdo. Ele tem uma coisa que é essencial quando a gente trabalha com comunicação comunitária, que é a forma de fazer comunicação, né? Então, quando a gente tenta trabalhar a comunicação comunitária, a gente está trabalhando o processo de fazer comunicação. Então, esse curso agora, ele é um curso que vai... Ele está refletindo sobre o processo de comunicar, né? Não é sobre conteúdo, falar sobre uma comunidade. Não é isso que se restringe a comunicação comunitária, né? Então, o comunicador, a comunicadora comunitária, ele está sempre... A gente está sempre tentando abrir a caixa de como funciona a comunicação para botar mais gente dentro desse papel, que é o comunicador popular, a comunicadora popular, né? Como eu não entendi. Compreendendo o CIS como uma comunidade. Sim, perfeito. O CIS é uma comunidade. Então, porque eu vejo assim, que Isso que Jarro já falou também. Eu vejo que é diferente do governo, vivencia diferentes níveis de comunicação. Né? E isso tem a ver com a consolidação da história do governo. Né? Então, por exemplo, eu acho que as festas, elas comunicam, sim, porque já existe toda uma identidade em relação à construção de cuidado, como essas pessoas incorporam os cuidados como algo mesmo mobilizado. Ô, Glauci, eu acho que teu microfone está aberto, está dando eco aí no de Ângela. Pode fechar, por favor? Desculpe, pensei que estava fechado. Ângela, tu pode falar de novo, que estava um pouco mentalizado, estava um pouco com eco. Eu estava falando assim, que a comunicação, a meu ver, ela flui a partir dos diversos lugares e das construções, né? Ela surge como um processo de construção também. E que eu estava falando sobre as festas, como ela expressa o significado do cuidado para essas pessoas. Então, né, as práticas, elas têm um papel muito impactante na vida das pessoas, então elas assumem isso e esse reconhecimento das PICs na vida delas. Então, isso estende a comunicação, né? Elas vão. Acho que, do ponto de vista da gestão, o que eu percebo é que a gente tem, por mais que a gente tenha abertura para conversarmos, a gente conversa, a gente se telefona, né? Mas também a gente não conseguiu ainda a expressão dessa comunicação enquanto gestão integrada. A gente, então, o grupo de Jarbas, eles têm um acumulado enquanto as práticas, eles se encontram também, tem alguns instrumentos, como o Instagram, o Face, onde essas práticas estão ali apresentadas, né? Mas, enquanto universidade, eu acho que essa construção da relação entre instituições, ela também problematizou a comunicação, né? Ela problematizou no momento em que a própria universidade ela foi vista inicialmente com uma certa ameaça, e eu acho que essa que gerou também essa espécie de... Olha, Claudilene! Rapaz, eu esqueci totalmente, me desculpe. Eu esqueci. Tudo bom. Agora tu vai esperar. Como se hoje fosse segunda-feira para mim, tá entendendo? Eu estava totalmente fora. Me ocupei aqui no serviço das coisas, tratando aqui do meu cachorrinho, que apareceu adoentado. Aí pronto, eu fiquei meio fora do ar. Massa. Mas eu acho que eu vou pegar alguma coisa, né? Vai. A gente tem uns 30 minutinhos ainda, e a gente está falando. Eu te dou um repasse rapidinho do que rolou. Massa? Ok. Agora, enquanto, por exemplo... Ô, Ângela, deixa eu te perguntar um negócio, que me fugiu aqui. Tu estava falando de alguma coisa da Federal, e aí tu acha que isso foi motivado pelo ponto de a Federal ser vista como ameaça. Mas eu não entendi esse ponto inicial, que a Federal não consegue ter uma comunicação tão transparente. Eu acho que a gente ainda não conseguiu institucionalmente, ambas as instituições, expressar ou trabalhar uma comunicação mais, como é que eu posso dizer, mais em uma dessas nuances institucionais, certo? Eu acho. Agora sim. Agnóstica contra as instituições, né? Ou seja, o CIS para demais das instituições, tu falas. Não. Eu digo assim. Como é que eu posso dizer? Eu não estou conseguindo. Dá um exemplo. É, por exemplo, a gente fala na pauta de comunicação há 300 anos. A gente fala que o SIS, eu me lembro, em dezembro de 2018, em novembro de 2018, a gente fez uma reunião, Cariri propôs uma oficina de comunicação. Não sei como as pessoas desejaram a oficina de comunicação. Vamos discutir comunicação, comunicação direito na... E o que é que impede a gente de fazer essa comunicação? Então, eu acho que também há os limites da dinâmica de cada grupo, da dinâmica, inclusive de vocês, certo? Que, por mais que vocês falem, tem comunicação, comunicação, até agora, né? Eu acho que essa oficina é completamente isso, porque a rádio está hoje em outro nível de, como é que posso dizer? De inserção, né? Mas, assim, todos nós falávamos na comunicação, mas a gente não conseguia. Entretanto, assim, eu acho que por parte das PICs, há uma facilidade, com certeza, do pessoal. A gente fez um Instagram, isso foi anunciado no planejamento. Ué, mas quem definiu, quem discutiu pelo Instagram? Só que o Instagram é uma necessidade, inclusive, das práticas, eu acreditei, assim, no sentido de divulgar, de mostrar, de dar visibilidade, porque é importante que o pessoal também, enquanto profissional, seja reconhecido. Por outro lado, a gente não consegue fazer isso juntos entre instituições. E se tem uma dimensão, na própria dimensão burocrática institucional, eu comecei a me deter mais me comunicar mais com a instituição, a universidade, porque eu percebia mesmo que a universidade precisava construir um chão mais orgânico no SIS, certo? Esse orgânico era os projetos, ensino, a pesquisa, estágios. Então, o que eu comecei a fazer foi uma comunicação mais entre a universidade, para que a própria universidade reconhecesse isso sim. Se isso tem algo burocrático, eu acho que vai para além de burocracia. Mas eu entendo. E tem uma coisa que eu reconheço muito, que é, por exemplo, a comunicação para as reuniões de conselho. Ela tem sido falha mesmo. Eu realmente reconheço isso. Que eu deixo passar envolvendo com outras coisas e etc. Então, agora, acho que houve um momento muito rico de escuta dos grupos. Eu passei um tempo, participei de várias reuniões com o Fórum de Usuárias, né? Resolvi priorizar os projetos de educação, a gente elaborou um projeto do Cineclube. 2 anos depois, o Cineclube foi tocado pelas meninas, mas a gente elaborou um projeto de extensão. A gente chamou todo mundo para participar e discutir esse projeto de extensão do Cineclube, né? Incluindo a antiga Escola Engenho. E a minha sala, eu tenho estabelecido com seguranças, a minha sala vai ficar aberta, inclusive no almoço. Depois eu parei com isso, porque estava tendo uma demanda muito grande de informação que não cabia a mim. Mas eu achei que estar lá à disposição também serviria para estar comunicando, falando como funciona o SIS, falando, dando informação sobre como funcionava o acolhimento, etc. Então, é isso. Agora, sim, eu tinha falado com o Fernando de manhã, e aí já tem um problema de comunicação, eu não falei com todo mundo aqui. Eu tenho um exame daqui a 15 minutos. E aí, eu vou ter que sair. Mas eu acho que merecia essa pauta ser retomada com mais gente. Sabe? Porque ela tem muito caldo, né? Obrigada. Sim, sim. Eu acho que... Tu vai sair agora, Ângela? Eu tenho que pegar um carro para ir fazer esse exame. Beleza. Eu tomei um tratamento de contraste e estou já me respeito. Massa. Só uma coisa, assim, eu acho que esse, assim, a gente vai, eu acho que esse encontro vai ter um outro encontro para a gente seguir esse debate aqui, né? Mas, com certeza, como eu disse no grupo, isso aqui, tudo isso está pedindo um momento presencial, que é como a gente sabe trabalhar lá no CIS, né? Então, é isso. É. Vai ter a gravação, mas eu acho que o próximo encontro a gente continua nele, porque a gente tem muita coisa aberta aqui, né? Mas, massa, valeu. Beleza. Obrigada, obrigada. Aí, assim, mas eu queria só comentar uma coisa, assim, que isso, Angela falou um elemento que foi muito assim, nessa palavra, construir um chão mais orgânico no CIS. E aí a gente vê como, por exemplo, a UFPE tem alguns problemas no CIS, né? Ele só tem uma pessoa no CIS que está relacionada com a gestão do CIS. Então, tem uma confusão muito grande. Tipo, a UFPE não se apresenta e se apresenta só como gestão. Então, acho que isso é muito gerador de conflito, né? E aí, quando a Angela fala isso, que a UFPE precisa construir essa organicidade no CIS, é isso. Ó, ela tem que sair do nível da gestão, do nível da administração e cair no nível da vida prática do CIS, né? Que é isso. Apesar de a Angela ter todo o empenho aí, ela é uma pessoa. E aí, a gente tem que também reconhecer as limitações da própria instituição de botar só uma pessoa num prédio complexo como o CIS, né? Tem outra coisa também, assim. Por exemplo, eu não sei se você estava no começo, assim, no começo mesmo, da história, quando era Lama. Tu estava com o tempo que era Lama? Tava em alguns momentos, eu tenho noção do processo, mas teve momentos que eu estava assim, com o que eu estou falando é o seguinte, tem um lance que atrapalha muito a questão da universidade. É uma pena a Angela ter saído, mas a gente retoma qualquer coisa. Que é a questão de uma época em que os professores tinham interesse, uma gama de professores tinha um interesse enorme pelo CIS. E tinha uma série de projetos de extensão, projetos de ensino, acontecendo no CIS. Então, isso dava um corpo. Eu não vou falar organicidade, porque pode entrar numa briga conceitual. Mas havia um corpo da federal ali dentro, embora não houvesse federal. Porque existia oficialmente para a federal. Mas havia o Pilisoli lá dentro, havia o professor Tadeu, havia aquela outra... tinha a Vera... Tem uma série de professores com um projeto de extensão lá dentro, entrando do CIS, conversando com o usuário. De repente, aí isso traz um impacto muito grande. A partir do momento a UFPE entra, os professores saem. Tá entendendo? De repente, hoje a gente não está com nenhum professor, tirando a Ana Emília, claro. A Ana Emília é a única... A gente não tem nenhum professor com uma ação efetiva dentro do CIS. Aí isso gera uma relação com a UFPE, que acaba sendo uma relação de síndico, que acaba sobrecarregando a Ângela. Que é uma relação de síndico. Cadê a pintura? Cadê a porta? Cadê a... Sim. É isso que a Angela falou, quando ela abriu a sala dela para a galera chegar lá, eu vi esse momento assim, e assim, não parava de jeito lá, com, tipo, tratando ela como terapeuta. Eu vi, assim, eu presenciei alguns momentos, né? E isso tudo é falta de alguém de portaria, porque assim, muito tempo o porteiro do CIS foi o segurança. Para a federal levar um processo de um segurança, era dois palitos, velho. Porque eles estavam com a função ali, não tinha uma pessoa para dar essa informação, né? Então a gente era muito carente disso e realmente, assim, teve um momento que eu vi, foi tudo nas costas de Ângela, né? Mas vê, vamos. Claudilene tá aí, esse anônimo. Tem Claudilene, tem Lucas. Estou aqui, estou ouvindo. Massa. Eu não sei como o Lucas Glaucio aí, se querem falar alguma coisa, porque estão um pouco menos direto no CIS, né? Mas se quiserem, abre aí. Ou vocês que sabem. Ou eu abro para a Claudilene, que já tem mais. Vamos Você fala com relação a quê? Essa questão de formação? Não, eu vou explicar. Eu estou querendo só saber se eles dois que estavam aqui há mais tempo, é porque eles estão meio que ajudando no processo, né? Então, eu queria saber se tem alguma coisa a comentar também, abrir essa roda, e, ou se eu abro logo para tu. Mas como eles não falaram, eu vou falar para tu. Vê, Cláudio, a pergunta hoje foi em torno de como a gente se comunica no CIS, né? Então, a gente quer trazer um pouco das experiências de comunicação no CIS. Como tu vê, quando tu falasse da outra vez dos cartazes, que não achava que às vezes não comunicava muito bem, já pensou em botar eles de cabeça para baixo para ver se a galera prestava mais atenção. Então, a gente quer hoje falar um pouco dessas experiências, né? Como foi tuas experiências, assim, há quanto tempo tu tá no CIS e nesse tempo, quais experiências de comunicação tu viu, quais deram certo, quais deram errado, comentar um pouco disso, né? Aí depois a gente vai ter, eu tinha comunicado, vai ter a gravação. Então, se você também quiser retirar, não ser gravada, retirar alguma coisa, só avisar. E aí tu vai poder escutar um pouco do que as outras pessoas falaram. Mas agora eu queria te escutar um pouco, assim, o que é que tu vê, assim, de comunicação, que deu certo, que deu errado, nesse tempo que tu tá no CIS. Eu concordo com relação a essa deficiência, vamos dizer assim, a deficiência que o CIS tem em termos de comunicação, porque às vezes fica as coisas assim em aberto, e às vezes as pessoas não entendem e fica naquele disse-me-disse, é, não é, né? Eu acho assim, que em termos de cartaz e avisos lá naquele quadro, tá entendendo? Fica uma coisa mais, vamos dizer assim, amarrada, uma coisa mais segura. Mas as pessoas hoje têm essa deficiência de não pararem para ler as coisas, né? O brasileiro tem essa preguiça de ler. Então, um cartaz que a gente bota, é difícil uma boa parte, o pessoal diz, ah, eu não sabia, eu não vi, não sei o quê, né? Alega-se isso. Ah, eu não vi, não, esse cartaz, eu não estava sabendo. Mas eu acho que sim, que em termos de segurança, em termos de ser aquela coisa assim, concreta, eu acho que esse tema do quadro de aviso, eu acho que é uma boa. Em vez do boca a boca ficar avisando, né, uma pessoa passar... Porque essa coisa de você passar recado, você passar a mensagem, ela sempre é distorcida, né? E a gente tem muito essa dificuldade no CIS, em termos de comunicação, né? Principalmente essas pessoas que estão chegando, né? O que é o CIS, como é que o CIS funciona. Muita gente ali sabe, pensa que o CIS é federal. Não sabe que o CIS também é SUS, né? Então, houve sempre essa dificuldade das pessoas que estão chegando de entender como é o funcionamento do CIS. Quem é vamos dizer assim, que administra o CIS? Né? Eu vejo muito essa deficiência na comunicação. Massa. E de coisas que funcionaram, o que é que tu diria, assim, o que é que tu traz, assim, de coisas que tu viu funcionarem no CIS? Em termos assim, de aviso, vamos dizer assim, quando os terapeutas, eles têm assim, uma certa credibilidade em termos de comunicar qualquer coisa que seja, sabe? Através dos terapeutas e também em termos de cartazes. São essas duas vias mais, não digo segura, mas que as pessoas depositam assim, uma certa credibilidade. Mais alguma coisa? Eu tô já na minha vida, Claudilene, mas eu tô aqui, ainda queria escutar de ti, assim, no teu olhar, na tua visão. A comunicação no CIS entre as três instâncias, né? A universidade, a prefeitura, os terapeutas, né? Que são a prefeitura, e ainda tu trouxe aí o CIS, e essa comunidade que são usuários. ela é participativa, ela é, ou vocês são assim, são mais assim, como não é usuário, são mais passivos, entendeu? Ou como é que vocês se relacionam nas relações com essas, de modo geral, se dá na horizontalidade, se vocês se sentem nesse lugar construindo o SIS e como essa comunicação se dá assim, nessa construção, não só de passar informação, mas sobretudo de construir essa comunicação entre vocês de forma horizontal, como sujeitos. É isso. Queria te perguntar como é que isso se dá. Se pode me dizer alguma experiência. Certo. Veja assim, eu acho uma coisa assim bem aberta, né? Até não sei se é questão de porque Ângela é uma pessoa assim bem acessível, é bem comum, né? Nas reuniões que tem, né? Que é feita no SIS, geralmente Prefeitura Federal e a comunidade, né? Os usuários, vamos dizer assim. Então, eu acho assim uma coisa bem aberta, sabe? É uma coisa que, às vezes, até Ângela, eu percebo assim um pouquinho, ela cobra, ela né, quer que os representantes, né? Vamos dizer assim, que no caso é eu e Conceição. Ela faz questão de que a gente esteja presente, né, para que haja também uma participação. Ela quer, tanto ela como Jarbas, né, eles querem saber o que é que a gente acha, como, né, sempre existe essa troca de ideias, de sugestões. Eu acho assim uma coisa bem aberta, sabe? Eu acho bem legal isso aí, em termos de comunicar algo, ou de decidir alguma coisa também. Às vezes, quando está na. Envolve os usuários, né? Eles querem opinião. Às vezes, a gente quer fazer algo, assim. Geralmente, as festas que é feita no SIS, né? É Carnaval, São João e final de ano. Tem uma boa colaboração colaboração e participação dos usuários, né? Então, isso a gente, em reunião, a gente discute, a gente troca ideias, o que é que dá certo, o que é que não dá, o que é que a gente pode fazer, o que é que não pode. Entendendo? Eu acho assim, em termos de comunicação com o usuário, pelo menos com os representantes, né? E também as reuniões, muitas das reuniões são abertas para quem quiser participar, né? O usuário que queira participar. Então, eu acho legal. Eu acho muito legal. Essa construção que a gente faz, né? Com esses dois representantes aí, que é a federal e a prefeitura. Massa, Mais Glaucio. alguma? É, não, você fica aqui. A pergunta foi só, não é uma pergunta para direcionada para você, não. É uma pergunta no sentido do debate, né? É, a gente está debatendo em torno dessa pergunta. Aí a gente trouxe um pouco da tua colaboração aqui, né? Uma coisa que a gente tinha comentado antes, essa questão do corredor, do disse-me-disse, né? Que tu trouxe agora como uma coisa que deixa muito aberto. A gente tinha comentado antes que, ao mesmo tempo que deixa aberto, também tem coisas que acontecem com muita simplicidade, porque se resolvem no corredor ou informações que flutuam, né? Então, ele tem tanto um lado positivo quanto no lado negativo, né? Isso, às vezes as pessoas querem uma informação mais segura, mais precisa, né? Mas, ao mesmo tempo, também essa informação mais solta, ela tem outras vantagens, né? Então, a gente discutiu um pouco no começo de como o SIS ele flutua muito nisso, né? Entre a gente ver uma comunicação que funciona, que é a de corredor, mas que ela ainda tem suas deficiências. Então, tinha comentado no começo que eu acho que um pouco do trabalho da gente nesse grupo aqui é equilibrar esses dois elementos, né? Bem, uma coisa que eu queria te perguntar, que é até uma coisa que eu falo muito, né, quando eu vou nas reuniões, é que eu acho que o SIS ele deveria parar de falar tanto do somente de usuário e começar a falar da comunidade, né? É, eu queria que tu, se tu pudesse compartilhar aí com a gente um pouco da tua visão para além, porque assim, tu não é só usuário do SIS, né? Tu também propõe atividade. Então, nesse sentido, tu é um pouco como a gente na rádio, né? É um grupo da comunidade que chega naquele prédio e vai propor uma atividade. Então, nesse sentido, a gente acaba estando um pouco em par de igualdade com a prefeitura e com a universidade, e não somente recebendo um tratamento, né? É, porque, se eu, me corrija se eu estiver errado, assim, mas é isso, né? Tu propõe atividade de artesanato, né? Isso. Isso. Aí eu queria que tu falasse um pouco, assim, só desse um comentário assim, sobre como tu enxerga o SIS, mas não do ponto de vista da usuária, não do ponto de vista da representante das usuárias, mas assim, de como uma proponente de atividade também. Né? Tu é uma pessoa que está propondo atividade, como, do mesmo jeito que a prefeitura propõe atividade, do mesmo jeito que a federal propõe atividade, do mesmo jeito que a rádio propõe atividade, o cineclube. Então eu queria que tu falasse um pouco assim, eu tenho curiosidade agora, mas para a gente debater um pouco, até está chegando no meio do tempo, mas só para tu colocar esse ponto também. É, como é que tu vê o SIS do ponto de vista de alguém que mora no bairro e de alguém que bota uma atividade lá dentro, não só de alguém que está recebendo uma atividade ou que é representante? Como é que tu vê, assim, tu acha o SIS... É, como é que tu vê? Que a gente poderia também ter outras coisas assim naquele auditório, né? Oferecer mais coisas à comunidade. Mas, assim, no caso, o cineclube é algo que é oferecido à comunidade, mas eu não sei onde é que a gente está falhando nisso aí, porque a comunidade não reconhece. Porque quando a gente, quando Leônia e aquele pessoal da Federal, né? As alunas da Federal, oferecia algumas... oferecia o cineclube, né, como ali um espaço para você ver um filme, um documentário, e trouxesse esse tipo um debate, né, como foi coisa que eu já vi, que eu fui assistir, né? São documentários que nesses documentários oferece isso aí, debate depois, para que as pessoas tomem conhecimento de algo, né? Venha debater e leve para a sua vida, né? Tome conhecimento daquilo. Então, assim, eu acho que a gente está também falhando nessa comunicação ou na divulgação, porque até o próprio usuário do SIS, quando tem um cineclube, o que a gente divulga? Teve uma vez que eu saí com Leônia, eu e Leônia, a gente rodou Cinco das Palmeiras, Roda de Fogo, Engenho do Meio, divulgando que ia ter tal trabalho, que a gente ia divulgar tal assunto, a gente ia procurar debater. E no dia, se tinha acho que umas 10 a 12 pessoas, era muito. Sabe? E com relação assim, no que eu ofereço lá no SIS, é mais uma forma também de terapia, sabe? O trabalho, esse artesanato que eu faço. Às vezes o pessoal até diz assim, mas tem que produzir, tem alunas assim, que já são pessoas assim, envolvidas com artesanato, tá? vão produzir, vão participar de feira, sei o que lá. Eu digo, gente, o trabalho que eu ofereço aqui é mais como uma terapia, apesar de não ser terapeuta, de não ter curso nenhum, de assim, é um curso preparativo para lidar com questão de terapia, porque a gente sabe que as pessoas que chegam ali, muitas têm problemas psicológicos, emocionais, né? vários tipos. Mas, assim, o que eu procuro oferecer é esse artesanato terapêutico, sabe? Não é aquele artesanato que a gente vá produzir, que vá para feira, que vá... Às vezes, eu fico assim um pouco amarrada, sabe? E peço assim, olha, a gente vai fazer tal coisa, vamos fazer, quando chega o final de ano, né? Vamos fazer que a gente vai vender. Eu fico meio insegura, até para botar lá no CID mesmo para vender, sabe? Coisas assim de artefatos, de natalinos, né? Que é uma época que o pessoal compra mais, se interessa, né? Eu digo, tá bom, a gente vai tirar aí um dia, dois dias e a gente coloca para vender. Mas ainda fica assim meio insegura, porque não é esse o meu intuito, não é produzir e vender. É mais como terapia mesmo, sabe? Um passatempo ali. E as pessoas se envolvem, fazem novas amizades, entendendo? Fica assim um ambiente bem gostoso, porque aí a gente às vezes comemora aniversário, comemora qualquer outra coisa. Certo? Massa. Não, foi massa aqui pegar esse relato. A gravação deu um probleminha lá no meio, então vai no meio. Antes um pouco de tu falar no Cineclube, eu acho que vai pular uns 30 segundinhos da tua fala, mas foi massa. Assim, pegar um pouco dessa outra visão também, né? Porque eu acho que, assim, tu como estava enquanto representante do fórum, eu acho que também tu fica um pouco muito na ligação disso, de ter que falar enquanto representante. É massa também escutar essa outra Claudilene, né? A Claudilene que é da comunidade, a Claudilene que propõe uma prática lá no CIS, né? Então, a gente está chegando perto da hora, assim, que a gente tinha marcado. Tem Lucas e Glauci, queria saber se vocês querem falar alguma coisa aí. Eu estou falando assim já em termos de quase finalização, meio que porque é isso. Lucas e Glauci estão um pouco nesse suporte, né? Então, estejam aí para vocês falarem, mas pelo tempo que a gente começou, a gente teria mais 10 minutinhos. Massa. Estão me ouvindo? Eu mudei aqui para o celular. Perfeito, perfeito. Massa. Então, como... muitos pontos, assim, que eu vejo que foram muito, muito importantes, né, e que merecem ser explorados. Assim, eu acho que em algumas das falas, esse desejo, né, de tratar mais, ele já foi bem delimitado. Então, acho que nesse momento, o que eu entendo, né, o que cabe é de ir levantando essas questões para construir esses pontos, essas problemáticas para o próximo encontro e para os próximos encontros, né? E aí, tentando contribuir para isso, eu acho que tem uma coisa que bem, bem importante que foi colocada, que é da festa como comunicação, né? E entender essa dimensão cultural, né? Dessas práticas de sociabilidade, dessas práticas culturais, em momentos que são efetivamente assim, né? De confraternização, entender isso como uma estratégia de comunicação, eu acho que isso é um ponto bem importante e que pode ser somado a essas estratégias, a esses outros instrumentos que já foram elencados. E eu acho que a gente, né, nesse processo, consegue até pensar mesmo como é que a festa, como é que a confraternização, a celebração, ela se consuma como comunicação, né? E a cultura, por exemplo, no sentido dessas práticas festivas, né, celebratórias, ritualísticas, elas produzem comunicação. E como isso pode ser incorporado, não apenas enquanto eventos, mas entender como isso se dá no cotidiano, né, nessas construções desses laços, na vivência cotidiana também, que se, vamos dizer, se consumam, né, assim, de algum modo no momento festivo, né, ou pelo menos no evento celebratório. Assim. Eu acho que outro ponto que eu fiquei ouvindo, né, e fiquei aqui matutando, foi uma questão que a Ângela colocou sobre o comunitário da comunicação comunitária, né? E aí só se afirmou, né, que a comunidade é o CIS é uma comunidade. E eu acho que o importante, uma das coisas, né, muito importantes que surgem em processos de reflexões e de práticas de comunicação com essa perspectiva, é de produzir conhecimentos, construir conhecimentos, construir tecnologias e, sobretudo, produzir autoconhecimento. Então, eu acho que já essa questão de entender o que é o comunitário na comunicação comunitária do CIS é uma importante ferramenta de autoconhecimento e de entender quem são esses diferentes sujeitos que estão em relação, como são essas relações, né, por quais ordens elas se processam, né, quais são os contextos que estão aí envolvidos, e que, no final das contas, esse exercício de olhar para si, né, a comunidade que olha para si e que tenta se entender, eu acho que esse já é o ponto mais basilar para qualquer reflexão e prática ligada à comunicação. Foi um pouco que Claudilene trouxe também, né, de é importante saber quem somos, né? Aqui o CIS não é só a UFPE, né? O CIS é SUS, o CIS é prefeitura, o CIS é tantas outras pessoas que não são instituições, né? Que não personificam instituições, que não representam instituições, mas que estão ali por elas mesmas ou por outros coletivos, certamente, que não institucionais, né? É importante saber quem somos, e também é importante, foi um elemento foi trazido em alguma fala, que é importante também que os outros saibam quem somos, né? Então, em algum momento, essa percepção exterior ou alheia, ela também termina operando uma questão, né, na forma de um descontentamento que diz sobre esse processo. Pô, as pessoas não sabem quem é o CIS no final das contas, né? Então, isso traz essa questão para o reforço desse exercício de autorreflexão e autoconhecimento. No final, os outros não sabem quem somos, então vamos aprofundar e dizer quem somos, né? E uma outra coisa que eu fiquei refletindo foi que sempre, assim, quando estratégias, né, de comunicação, instrumentos, ferramentas específicas foram lembradas, elas foram lembradas sempre sob uma contradição, né? O que ela funciona e que ela não funciona, né? Todas elas praticamente tiveram esse duplo caráter, assim, né? De que elas funcionam muito bem, mas ao mesmo tempo que elas são falhas. Por exemplo, a festa, ela é muito boa, mas não há, né, não, ou não houve, pelo menos nos últimos anos, encontros para se discutir de fato as festas, né? Quer dizer, ao mesmo tempo elas são boas, mas elas não foram tão planejadas, né? Não houve esse esforço, assim, se eu entendi direito o que Jarbas trouxe, né? O boca a boca é muito solto, mas ao mesmo tempo ele é extremamente efetivo, ele consegue dar conta de muita coisa, mas ele não amarra. Quer dizer, essa contradição, essa reflexão especificamente sobre essa contradição, é importante, e é importante aprofundá-la para análise desses desafios, para posteriormente elaborar as estratégias mais pertinentes, mais cuidadosas, né? De maneira geral, melhores, né? Mas antes da solução, eu acho que a meditação sobre essa contradição é importante para construir melhor esse problema, para construir essa própria interrogação, né? No que é que o que é que reside nessa contradição, né, entre ser muito bom e ao mesmo tempo não ser bom, que é fundante, né, dessa especificidade do CIS e que contribui para a construção do problema e para a construção dessas novas relações, né, que se espera criar. E, assim, me pareceu que havia uma necessidade, né, na verdade, há uma necessidade de maior formalização nessas estratégias todas, mas uma formalização não no sentido institucional, necessariamente, mas o formal daquilo que é pactuado, daquilo que é compartilhado, é comum, né? E o oposto disso, né, um informal, vamos dizer assim, é o que não é discutido, né, coletivamente, o que não é pactuado coletivamente de maneira suficiente, o que não se torna comum, né? Então, entender quais são as formas de organização para esses processos de comunicação que permitem comum, me pareceu assim, ser uma questão pertinente, né? E teve alguns também, algumas falas, né, que foram até mais... Eu vi bem um exercício de polidez, assim, de algum modo, que é nessas contradições que elas merecem ser refletidas, aprofundadas, para se construir, primeiramente, o problema, né, para se poder pensar, construir novas relações. É isso. Pois assim, Olha, eu vou ser bem rápida, assim, nisso aqui que eu vou colocar, né, eu acho que tudo já foi contemplado. A gente falou do porquê, do como, né, e da potência. Eu fiquei me perguntando qual o horizonte da comunicação no CIS, se a gente quisesse olhar, e do que é que traz. E o que me faz muita impressão, que a gente, eu penso que é uma coisa importantíssima, assim, fundamental, quase visceral, é a questão da conexão com a vida. E aí, mesmo institucionalmente, eu penso que precisa, só tem sentido, significado, se tiver conexão com a vida. E aí, como é um espaço de saúde e práticas integrativas, imediatamente a gente pensa, já é tudo conectado com a vida. Mas eu acho que a gente talvez precisasse aprofundar melhor isso, né? Nessas relações horizontais, construções horizontais que não são passivas, outra forma de fazer comunicação. Se a gente se perguntasse, existe outra forma, né? Aonde está essa conexão com a vida? E que eu acho que é nesse caminho que a gente... Eu vejo sentido, eu vejo significado, né? Quando a gente fala desses saberes que está aí, que Claudilene trouxe, né? Dos saberes que Jarbas trouxe, dos saberes que Ângela trouxe, dos saberes que... como é que isso se dá nessa conexão com a vida, no horizonte que a gente quer olhar para a comunicação, no que Saci trouxe muitas vezes, né? É isso. Então, eu agradeço, assim, e queria trazer essa coisa, porque a comunidade, para mim, é o que mais me chama. E que comunidade é essa, né? Não só que é passiva, mas como é que a gente constrói. Eu queria colocar algumas questões, não sei se dá tempo, mas eu vou tentar ser bem rápida. Fala. Eu sinto um incômodo grande, assim, em relação às estruturas burocráticas que a gente monta para a vida da gente e a gente acha que vai dar conta dos processos de vida que o Glaucio mesmo trouxe, essa relação, né? Eu acho que as relações dos eventos culturais, por exemplo, que a gente comentou como festa, né? Mas que tem outros eventos culturais que acontecem no CIS em menor escala também, por exemplo, entre os grupos das oficinas, né? Eu vou falar do que eu participei já, né? Por exemplo, existem alguns eventos culturais entre os grupos da biodança, da bioenergética, os mini-eventos também, que movimentam essa mesma comunidade, só que em seus pontos, a partir das terapêuticas, né? Que acredito que é a maior parte do CIS, são as práticas integrativas e a área de saúde. Eu acho que a gente não dá para dizer que é tudo igual ou que todas as institucionalidades do CIS são iguais, porque não são. Eu parto do princípio que não são iguais, que não devem ser iguais, né? E que a gente tem que aprender a conversar com o não igual em relação ao poder, porque o poder da rádio é diferente do poder do usuário, que é diferente do poder da institucionalidade da prefeitura, que é diferente do poder da institucionalidade da federal. Para mim, isso é bem claro, fica bem claro quando eu me encontro, que eu tive essa experiência, né, de ser institucionalidade enquanto prefeitura, por ter passado enquanto residente lá em uma época, e depois retornar ao CIS enquanto usuário. Para mim, isso fica bem claro, de ter tido a oportunidade dessas experiências. E acho, sim, que é essas diversidades de poderes também faz o local, que é o CIS, ser um processo de crescimento comunitário, de ser expansivo também. Quando o Tulsa se colocou assim, que é em pé de igualdade, não acho que é em pé de igualdade, não acho que tem que ser em pé de igualdade. Agora, eu acho que a gente tem que minimizar as discrepâncias de poderes, né? Assim, que a gente tem no CIS, que é bem traçado, por exemplo. Por mim, o CIS é 90% usuário. Então, para mim, quem mandava mais no CIS eram os usuários, principalmente pela Constituição do SUS, que ele é uma, primordialmente, ele é uma unidade de saúde do SUS. E aí, pelo SUS, a gente vai lá na Constituição e vê que quem tem que mandar, claro, com várias questões, né? São a maioria são os usuários, né? E aí a gente tem a relação dos esvaziamentos dos espaços de cogestão, enfim, que são espaços burocráticos, né? Muitas vezes esvaziados por também a vida das pessoas, porque é difícil ocupar os espaços políticos e burocráticos, né? Diante da demanda de vida e de sobrevivência de vida que a gente tem que sobreviver nessa vida, né? E aí, às vezes, o tempo para ocupar esses espaços burocráticos são pequenos. E aí a gente não pode minimizar isso, de dizer assim, que as pessoas não ocupam porque não querem, ou porque não gostam, ou porque... Não, existe uma carga aí de trabalho fodida, que as pessoas trabalham 12 horas por dia, a maioria das pessoas, né? Que chega em casa tarde e, às vezes, não tem condições de ocupar alguns espaços, porque tem que minimamente descansar para estar no outro dia no trabalho. E a grande população do SIS é da massa trabalhadora de 12 horas por dia, ou de pessoas aposentadas que estão em casa cumprindo uma carga horária de trabalho absurda dentro de casa, domiciliar, e cuidando da própria família. E por isso muitas vezes adoecem, porque a maioria das pessoas que estão no SIS são mulheres. E eu não preciso fazer uma estatística para isso, porque eu vejo isso quando eu vou no CIS. Né? Eu habito o CIS e vejo isso. Mulheres idosas, muitas vezes algumas aposentadas, outras não, trabalhadoras informais, né? Com várias coisas para dar conta. Então, assim, isso também pesa na relação de ocupação dos espaços, ou ocupação de informação, ou ocupação de alguma coisa. E pesa muito, muito mesmo. Porque a vida da maioria da população brasileira é sobreviver. Entre sobreviver e estar em espaços políticos, eu estou preferindo sobreviver, por exemplo. Né? Então, eu tenho que fazer meus corres para sobreviver. E aí, às vezes, o espaço político fica esvaziado. Porque é isso. A vida, né, pede isso, muitas vezes. E eu acho que a gente tem que olhar para isso também. E aí, eu acho que o espaço de combinância cultural é importante, né? Por isso também, porque é um espaço de respirar, de descansar, sabe? De, assim, de alegria, de possibilidade de vida, de fato. De correr vida na veia das pessoas. Que as pessoas possam se encontrar e nananã, e falar, né? E não... mas eu acho que a gente pode usar esse espaço como muito mais... Potencializar muito mais esse espaço. Porque a gente tem gente suficiente no CIS, a gente tem a quantidade de artista que a gente tem no CIS, meu Deus do céu. A quantidade de artista que a gente tem no CIS é absurda. E ninguém sabe, muitas vezes. Ninguém sabe. Eu descobri, fui descobrindo um pouquinho ali, um pouquinho mais lá, na pandemia, né? E algumas já na rotina de antes do CIS. Mas, assim, é absurdo. E aí? Como é que a gente capta também essas pessoas para estar junto desses outros espaços, de fazer essa comunicação, de fazer essa conversa, de fazer essa construção de um espaço cultural que também seja político nesse sentido, né? De o que, é que as pessoas querem daquele espaço, o que as pessoas podem construir naquele espaço. Enfim, eu acho que eu coloco várias questões. E eu queria perguntar uma coisa. Essa é... que eu não entendi muito bem. Essa coisa, queria colocar um porém na fala de Clau, ele dizer assim, eu acho, Clau, que o seu espaço é muito terapêutico massa e tal, mas por que não ser também um espaço terapêutico de produção de renda, né? Por que não? Será que as pessoas não têm possibilidade para estarem bancando com... Porque, assim, problema psicológico, problemas infindos de saúde, e a gente tem, todo mundo tem na vida. Claro que algumas pessoas em mais, maior carga e outras não. Mas eu acho que a gente tem que apostar na potencialidade das pessoas primordialmente, né? Até porque isso é uma forma também de avaliar o espaço terapêutico que você oferta, né? Essa produção, assim, se as pessoas estão querendo se engajar, se as pessoas estão querendo... Por que não? Né? É uma questão que eu coloco na fala que tu trouxe, né, para cá, nesse momento. E aí eu coloco assim, por que não? Porque eu acho que a gente precisa insistir nas potencialidades mesmo. E se as pessoas trazem essas inquietações, eu acho que a gente precisa apostar nas pessoas. É esse meu modo de ver, de enxergar algumas coisas lá no CID. Assim. Que eu vejo, às vezes, que há movimentos de... Não falo nem disso do artesanato, de outras coisas. Que há movimentos dos usuários, muitas vezes, para propor algo, para fazer algo, mas não é um investimento coerente, assim, das energias mesmo, as forças de apostar naquela loucura, às vezes. Porque, às vezes, surge loucura do espaço. E, sim, tudo bem surgir loucura. Realmente, para mim, está tudo bem surgir loucura. E a gente vai dando conta das coisas no espaço. E é bom que a gente surja loucura, porque essa vida normatizada está ficando cada vez pior. Ainda mais agora, né? No Brasil 2020. Então, assim, vamos virar mesmo, eu acho. Tem que botar as coisas e apostar na aspiração mesmo, porque tá foda viver só no... Tá foda. É esse meu ponto. Eu não sei se dá tempo, Fernanda, de eu responder esse finalzinho. Pessoal, eu não gravei teu nome ainda. Lilian. Pode chamar de Lili, que aí dá... Certo. Pessoal, o grupo é um grupo assim, pequeno, e às vezes fica um pouco variado, né? Entra gente, sai gente. Fixa mesmo, tem mais ou menos umas 4 pessoas a 5, contando comigo. E essas 4 pessoas, elas se interessam em produzir, em vender. Só que, pessoal, esse público que eu atendo lá, a maioria são pessoas idosas, sabe? Então, tem uma certa dificuldade de se locomover, de estar no espaço, às vezes, né? Às vezes mora muito longe, né? não vai ter condições. Nas vendas que a gente organiza lá mesmo no CIS, às vezes eu tenho dificuldade de ter pessoas para me ajudarem a ficar lá, ficar ali naquele espaço ali vendendo. Entendendo? Que é um espaço, você está ali, você não vai precisar se deslocar, pegar um transporte, levar a mercadoria, a gente está ali dentro. Então, eu tenho essa dificuldade de ter pessoas que colaborem, que possam ficar lá. Porque, assim, para mim, só organizar e ficar lá o dia todo para vender, eu não tenho essa disponibilidade de tempo, tá entendendo? Então, essa é a dificuldade que eu encontro. Tem gente que tem interesse, mas não tem condições de ir para um local, se deslocar, né? De organizar lá, passar o dia todo, tá entendendo? E se aqui no CIS eu já tenho essa dificuldade, imagina fora. Tem aquelas pessoas que se animam, tal, mas elas não têm condições de vender. Eu já tentei me afiliar a um grupo de senhoras aqui, que eu agora esqueci o nome. É aqui num bairro bem perto. Que é um grupo de pessoas mesmo que fazem artesanato com terapia e tem uma pessoa que ela sai para vender nos locais, na Federal, ela vende na Federal, tem um local ali na Várzea também, que é na área dele, não sei se é a Secretaria de Educação, é um prédio que tem ali na Várzea, eu até fui lá, visitei, achei muito legal lá o espaço, bem organizado, mas as pessoas que fazem essa atividade comigo, elas não têm condições, Tá entendendo? Condições físicas, condições de saúde. Entendo, Cláudio. Mas é isso, eu acho que é uma possibilidade de colocar em roda e discussão, né? De outros formatos, por exemplo, de como vem. O pessoal vendendo através da mídia, né? É, também, enfim, tem outras coisas, né? Outras formas, talvez. É isso, colocar na roda e conversar, né? Uma possibilidade. É como eu encontro. Mas também não participo da atividade, né? Tô de fora, por ambitar. Não querendo, mas a gente tem uma vaguinha lá. Lá. Querendo passar lá uma tarde com a gente, trocar ideias, incentivar um pouco, tá entendendo? Trocar ideia com relação a essa questão de vendas. A gente está aberto lá. O grupo está. Massa. Para receber qualquer um que chegue e possa colaborar conosco. É, massa. Vou finalizar aqui só com um comentário assim, dessa tua última fala, Lilian. Eu acho que tem duas coisas muito importantes que tu traz, assim. É, para mim, assim, primeiro, é absurdamente verdade isso. A gente precisa. É outro computador lá gravando. Ficou parecendo saindo zoada da fita. É, tem que trocar a fita, né? Tem que mudar o lado. Eita, vamos mudar o lado da fita. É, então, para finalizar, assim, eu queria. É só que a gente tem que ter isso muito nítido, assim. O CIS existir, e aí quando a gente vai debater o CIS, a gente está debatendo essa comunidade que é um CIS. É, um caso assim, na rádio, antigamente a galera dizia que a rádio era... Hoje a gente ainda tira uma onda dessa, que é a rádio da Zona Oeste. Mas a galera dizia que era a rádio da... Sítio das dizia que era a rádio da Roda de Fogo. Só que rádio da Roda de Fogo era um fetiche com a Roda de Fogo que existia. Porque a rádio, na época, sequer pegava direito na Roda de Fogo. E aí, quando a gente sai do lama e começa a atuar enquanto rádio aconchego, a gente diz assim, não, olha, o... Círculo de proximidade, nós somos uma rádio comunitária e a nossa comunidade é o CIS. Então, a gente começa a partir de uma outra lógica. A gente passa do perto e deixa de, com nossos fetiches, que vai vir uma revolução das periferias, não sei o quê. Isso é um fetiche. Para chegar lá, existe uma série de passos. E a gente estava deixando de levar em conta a nossa proximidade. Que era o CIS. Então, a gente começa a dizer, o CIS é uma comunidade e nós somos a rádio comunitária do CIS. E aí, claro, isso tem idas, tem vindas, a gente também tem nossos processos que a gente, às vezes, só manter a rádio ligada. Já é um trampo, hoje, inclusive, a gente nem está conseguindo manter ela ligada. Mas colocar isso, né? Colocar que isso que a gente tem, isso que a gente vive no CIS, já é esse espaço, assim, a gente tentar pensar a comunicação desse lugar já é uma loucura. Então, que isso seja realmente o mote. Isso que a gente traga isso como bandeira do CIS, que é apostar na loucura. Tem o caso da Anísia da Silveira aí, que é um caso assim, absurdo para a gente olhar, saca? Tem casos de, inclusive, de rádios que foram construídas literalmente nos antigos hospícios, né? Então, eu acho que isso é uma fé que a gente tem que botar, assim, apostar nessas loucuras. Não só no campo financeiro, no campo da geração de renda, que é outra coisa que eu queria comentar, que é muito importante para a gente. A gente diz que hoje toda organização popular ela tem que ter uma reflexão sobre geração de renda. Se ela não é, se ela não tem essa reflexão sobre geração de renda, a gente está fazendo um movimento, uma organização para iniciados, para pessoas que vêm, que têm suas condições, etc. É, se a gente não pensa, isso não necessariamente precisa ser em curto prazo, só existe um movimento se estiver gerando renda. Não necessariamente é assim, porque a gente acaba se atrapalhando em alguns pontos. Mas em médio e longo prazo, a gente tem que ter perspectivas de geração de renda para, pelo menos, dar um mínimo de dignidade, um mínimo não, da dignidade, da sustentabilidade para as pessoas que estão perto, para as comunidades que estão perto. E aí eu acho que isso aí dialoga muito com essa história de Klaus, assim. É, hoje pode não ser possível pela quantidade de pernas, às vezes na rádio também diz, vocês deviam fazer isso, isso e aquilo, a gente, bicho, a gente não está nem conseguindo deixar a rádio ligada hoje. Então, acho que tem um pouco desse equilíbrio, mas eu acho que isso enquanto perspectiva, não só financeira, mas em um espectro muito amplo, né? E é isso, assim, que eu queria comentar. Eu acho que tem uma coisa que o Lucas trouxe também, que eu acho muito importante, que foi a história de precisa formalizar. Mas eu entendo formalizar também como se eu sei como funciona uma festa e só em ver o cartaz da festa eu já sei o que eu tenho que fazer, para mim isso é uma coisa que está formalizada. Então a gente tem que começar a dar gás, a dar peso na nossa forma de fazer as coisas. E infelizmente, nesse mundo ocidental que a gente vive, a gente é levado a acreditar que a formalização ela é um documento escrito. E eu acho que no CIS a gente tem muita potência para ir muito além desse documento escrito, para ir para as nossas memórias ancestrais, para nossas memórias musculares, etc. Eu acho que é isso, assim, só um comentário, assim, também pra gente, que aí eu acho que agora a gente engrenou o debate, né? Eu falei muito, eu sei, mas eu falo muito pra caramba. Eu vou continuar falando, mas é rapidinho. Eu queria dizer que o CIS eu acho que o CIS é um espaço aqui único, de fato, mas a gente tem experiências análogas no Brasil. No Brasil. E a gente tem experiências análogas com essa relação da loucura, né? E da aposta às pessoas, né? Diante da loucura. Da loucura mesmo. Da loucura da crise mesmo. Da loucura assim, literal, né? Do surto real oficial. Porque eu acho que eu sou um pouco louca, mas assim, eu já vi gente muito mais louca que eu. E fazendo coisas assim absurdas. E por que não? Por que não a gente não faz? Isso é uma questão para mim. E eu acho que a gente tem outras experiências. E aí eu queria colocar aqui, para o próximo encontro, da gente trazer um pouco das experiências que a gente acha louco ou das loucuras que a gente já viu por aí, que tem a ver com essas formas de comunicação e essas formas de produção de vida. Porque eu acho que é isso, é comunicação e produção de vida que perpassa um pouco dessa conversa que a gente teve hoje. Né? Seja na geração de renda, seja nas apostas culturais, artísticas, seja nas apostas de cuidado, né? Algo que a gente veja, o que a gente já consuma em relação a conhecimento ou, sei lá, outra coisa, que a gente acha, assim, isso é um pouco doido, que não está aí, mas é muito massa e muito potente. Queria trazer essa proposta. Por mim, fechou de cadeado. Sabe que ontem eu fiz uma lista para mim, o que era sanidade e o que era loucura, e as coisas que são loucuras são as mais belas mesmo. Então eu acho que tem tudo a ver mesmo. Que massa. Por mim, assim, eu acho que isso que tu traz, Lilian, é exatamente o que a gente quis propor aqui no curso. A gente está chutando uma bola e a gente não vai ficar levando sempre a bola, não. A gente quer que haja essas tabelinhas, essas jogadas mais coletivas, né? Para mim, assim, essa proposta tua é exatamente para que essas coisas surjam que a gente está fazendo nesse momento como esse, assim, de conversa, de deixar que a gente flua, comente, chegue em paradoxos, discorde, etc. Por mim, é isso. Eu me ocuparei aqui somente em escutar de novo e botar lá no grupo. Deixa eu fazer uma perguntinha agora. Deixa, tem para vocês. No caso, essas loucuras, essas pequenas loucuras que a gente queira fazer, que a gente queira propor, será que a gente vai ter que desbravar ou a gente vai ter apoio do SIS pela Prefeitura e pela Federal? A gente é o SIS. A gente vai ter que dar marra. A gente é o SIS, Cláudio. A gente tem que fazer. Se a Federal e a Prefeitura não quiser, a gente faz. Olha aí a rádio. Não foi a Prefeitura. Olha a Prefeitura aí, ó, rindo. Ó, SIS, eu consegui. Olha a Prefeitura aí, ó. Vai nos apoiar, mas tá dentro da barra. Desbrava, Cláudio. É que nem o MST fala assim, reforma agrária na lei ou na marra? Eu acho que inicialmente a gente trazer assim, ideias, né, que a gente tenha já ou não, ou de experiências que a gente já tenha visto por aí afora ou não, enfim, que a gente tire da nossa cabeça também, quem quiser, né, quem tiver essa possibilidade, por que não, eu acho. Mas, de trazer para conversar. Se a gente vai efetivar algo ou não, eu acho que a oficina toda a gente vai ver aí, por aí, né? Próximos capítulos. Eu acho que é exatamente isso. O momento agora é da gente conversar, botar as ideias na rua mesmo, assim. Infelizmente, a gente ainda está no momento de distanciamento físico, né? Se a gente escutar esse encontro todinho de hoje, tudo isso foi da beleza de estar junto, saca? Infelizmente, agora a gente está distante, mas a gente ainda pode deixar fluir nossas ideias, nossas reflexões e se encontrar nisso ainda, né? E a gente não pode normatizar as loucuras, né? Então, se a prefeitura ou a federal não topar, não sei. Alô, prefeitura! É desbravamento, então. Vamos lá, comunidade! Vamos lá, desbravar isso aí. Massa, galera! É isso, agradecer aí vocês. Como eu tinha dito no começo, a gente tinha precisado de 4, mas estava aberto. É isso, está aberto. A gente vai dar o meio de campo e a gente vai dizer quando... Pronto, olha, a gente encerrou um ciclo. Então, é isso. Vamos encerrar cada hora, assim. Mas terça-feira que vem, 4 horas, a gente vai fazer essa pesquisinha aí que Lilian propôs. E conversar um pouco sobre isso. Eu vou escutar de novo o áudio e vou escrever direitinho, que eu acho que Lilian também fez uma sentença bem formulada, assim, eu acho que não... é isso. E é isso. Vou tentar. Por favor, me cobrem se eu não fizer hoje. Eu juro que eu vou correr para fazer hoje. Botar o áudio e botar isso organizadinho. Massa? Tá ok, massa. Gente, valeu. É isso, desculpa aí por ter entrado mais cedo, mas assim, esse finalzinho aí foi bem produtivo, gostei. Foi ótimo. Maravilha. Foi uma beleza. Obrigada. Obrigada. Valeu aí, pô. Boa noite. Tchau. Boa noite. Deixar um oi para a gravação. Alô.